Solos 34, libera à direita, via Eco, Alfa, Kilo, Pátio 3, e após posição 07 do Pátio 1. Eco, Alfa, Kilo, Pátio 3, confirme a posição? 07 do Pátio 1. 07 do Pátio 1. Salvador, Vanager, Delta 09, descending, Postal 160. Papa 019, Scott Island, cleared both for arrival, descend 4,000 feet, Canet 1014. Ricky, down 4,000 feet, clear by bomb for arrival, and Canet 1014, Delta 09. Estabilizado, 107, hora 6. O 7 no meio, completo de aproximação, torre no 8, meia dúzia. 8, meia, obrigado. Salvador, boa noite, Web 576. Baixou, gravando. Web 57 no mesmo estado, autorizado o pouso, 10 grau 07 nós. Livre pouso, 576. Acionamento pushback 6224. Autorizado, acionamento e pushback. Chame tanto pro táxi. Gente, a gente vai dar partida aqui na posição, tá? Jet 57 no meio, no solo 38, libere à direita, na Eco, Alfa, Kilo, Pátio 3, e seu estacionamento é naquela, no Pátio 3, ainda não tem a posição. Ok, Eco, Alfa, Kilo, para o Pátio 3, obrigado. Oceaner 6224. Na escuta? É, o senhor saberia me informar o motivo de, na programação da sua rota aí, está saindo em Lotar e após Lotar direto a Aru? Não, não sabemos, não, senhor. Positivo, porque eu entendo que dessa maneira a empresa está gastando mais combustível, né? Básico, aquele com o Caracajus, mas por favor. Quem havia chamado o solo, prossiga? É o 6224, está pronto para o pushback. Autorizado, chamo só o pushback. Tá legal. Se puder depois ver com alguém da companhia, com mais calma, por que que na rota está saindo Lotar, previsto Lotar, seria interessante para a empresa não gastar combustível, né? É, mas se tiver uma outra autorização aí, a gente muda aqui. Aí é o Dove lá, comendo mosca lá, fazendo alguma coisa. Se tiver autorização aí pro Caracaju aí, é com a gente mesmo. Ah, positivo. É, eu tô cumprindo assim, coloquei na Lotar porque é o que tá aqui na rota, então eu não quero mudar. Já conversei com a colega do APP e ela, quando eu passei a bola para ela, falei que ela tem autonomia para mudar e se ela mudasse eu aceitaria, ela preferiu deixar do jeito que foi inserido aqui. E iria conversar com o centro, mas isso é só uma observação minha aqui. A maioria dos colegas aqui estão, trabalham com Pucara Aracaju, né, que é o mais direto, mas eu tô seguindo o que tá, foi colocado no seu plano. Tá legal, excelente preço, Bob. Só me entendi a restrição lá, já considero a posição botar, entendeu? Vou ficar muito tempo voando embaixo aqui. Eu peço controle aí para ver se eu vou direto lá a Aracaju depois. Positivo, eles devem liberar, não tem nenhum tráfego vindo no setor nordeste aí. Eu já conversei com ela que assim que possível, é liberar a sua ascensão ao 190 e se possível, é liberar direto a Aracaju. Tá bom, cara. Obrigado aí pela atenção. Obrigado. Disponha. Tá me parecendo a interpretação errônea, equivocada do Dove mesmo, tá ok? Porque não tem nenhuma restrição do setor pro litoral, setor nordeste, a respeito de notãs que impliquem isso tá saindo na lotar, não. Exatamente. Eu canso de fazer essa rota aí, Caracaju e depois vamos direto. Mas eu vou chamar a empresa aqui quando eu decolar, vou mandar ele passar essa observação lá pro Dog lá. Obrigadão aí pela atenção. Isso, é peça para eles verificarem lá e colocarem Pucaracaju ou Puca, alguma coisa assim, que a gente fica melhor. Tá bom, obrigadão. Agora meia-2-2-4 pronto, o táxi tem 60 no POB, temos 2-2-4, vou alternar aqui em Salvador. Utilizado o táxi, ponto de espera, pistão no zero. Nerme 2-2-4, autorizado decolar 1-0-0-7 nós. Sim. Altitude 019, complete final approach, call tower 118.6. Altitude 019, Tower, runway there, Pascal, 019 is on final runway 10. Air Portugal 019, landing gear check. Silent check. Clear, Mr. Affirm, done and locked. Clear to land, runway 10, 110 degrees, 08 knots. Air Portugal 019. Clear to land, runway 10, Air Portugal 019. Xander 6224, decolou 50, Xander controle 119.8. Obrigado, senhor. Boa noite aí. Bom serviço. Boa noite. Controle Salvador, boa noite. O Xenema 224. Xenema 224 está em contato radar, sensor nível de voo 190. Após 2000 pés, esquerda, direto Aracaju, autorizado. Quente, muito obrigado. Após 2000, esquerda Aracaju, 220. 224. Portugal 019 on the ground at 52, leaving the runway next to the right. Golf, Foxtrot or Golf, then Alpha, Kilo, Apron 3. Last Apron 1, position 11. Tower QP Sagan for the ground. Next to the right, Foxtrot or Golf. Then Alpha, first one to the left, Kilo, Apron 3. Then Apron 1, Stand 11. Okay, we're vacating via Golf. Then Kilo, Apron 3, Apron 1, Frigate 11, Portugal 019. Para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 4. 4 mil pés, chegada bom, 5837 no 0 no 4. boa noite, voo no 805, transfere, cruza 1-8-0 para o 150. Boa noite, 05, boa noite, adicione identificação, autorizada a chegada na área, descida ao 050. Descida ao 050, confirme. Afirmativo. Sim, descida ao 050, identificou na Mari, o voo no 805. Na 6224, chame Recife, 126.85. 2085, obrigado, senhorita. Boa noite. Boa. Objeto 5837 do separador 2010, o ajuste permanece no 014, está livre o ILS, reporte estabilizado. 2010, com 0 no 4, livre ILS, repórteria estabilizada, 5837. Coluna 805, desce para 3 mil pés, o ajuste no 0 no 4. Para 3 mil, ajustada no 0 no 4, coluna 805. Salvador, gol 1020, informação Alfa, 2200.